Equador, bom dia, Azul 2535, próximo, ponto espera, próximo. Azul 2535, autorizado, aliás, decolado na zero. O vento 080 graus, 07 mais. Ingresso também decolado na zero, Azul 2535. Bom, no 471, controle Salvador, sem identificação. Identificou, bom, 471. 471, dessa via chegada a ponto, mas não desligou o 050, ajuste ao altímetro número 0113. Azul 2535, decolado 18, controle Salvador no 208. 208, obrigado, boa. Azul 4535. Controle Salvador, bom dia, Azul 2535. Azul 2535, contato radar na decolagem, uma via saída da EL para o nível de voo 340. Da EL 340, Azul 2535. Autoriza voar direto da REL, para 2535 da Azul. Autoriza direto, Leda. Leda direto, agradeço. Azul 2535. Azul 2535, chama agora o centro Recife, 128-35, Alberninho 125-1. 2835-251, Recife 2535. Salvador, bom dia, eu chamo a 6251, está falando para o Chibé, que acionamento está no 6. Bom, no 471, autorizado para o Serra Vista 367, desça para 4 mil pés. Após o 367, foi na produção Serra Vista 367. Desça 4 mil pés, após o 367, vai na produção Serra Vista 367. no 465, autorizado o procedimento terminado, pista 10, pista para 2500, faz altímetro no 03, reporte visual com a pista. Autorizado o terminado, pista no 10, reportará visual, ou no 471, no 03, no ajuste. Telema 251, bom dia, autorizado Ariane, decolar pista no 0, vento 080 graus, 069. Mais bolinha, decolar pista no 0, Telema 251. Vou no 471, visual com a pista, 1-0. Vamos agora a torre 1-8 decimal 9-5. 1-8 decimal 9-5, vou no 471, mantinho. Torre Salvador, bom dia, vou no 471, 4 milhas do Serra Vitor 372, visual. Vou no 471, não continua a aproximação, agora não está livre, viagem de altímetro no 0-3. Mano 0 na 3, Goro 471. No 471, tráfego ao estado, autorizado pouso pista no 0, vento 080 graus, 07 mais. Autorizado pouso pista no 0, no 471. Chinem 251, no decolado aos 34, no controle de Salvador, na frequência no 20, decimal 80. 2080, bom dia, Xanã, 6251. Controle Salvador, bom dia, Xanã, 6251, passa 1500 metros. Xanã, 6251, no contrato do radar, no decolagem, se você sair da transmissão, módulo para o nível voo 360. Ativando 360, via Dael, Xanã, 6251. Salvador, bom dia, Luno 229, ponto de espera da Luno 0, pronto. Luno 229, mantém o ponto de espera da Luno 0. Mantém o ponto de espera. Dois, dois, lá, no solo, aos 37, ao liberar a direita, e táxi foi Foxtrot, na minha escuta autorizar o táxi até o pátio 3, via Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador remota previsto até os Lima. Sim, a gente vai ligar via Foxtrot, a sua escuta até lá, Alfa Quilo, 3 Lima, Ouro 471. Autorizado a decolagem, custo no zero, vento no 070 graus, 0,612 de nós. Viva decolagem, custo no zero, 229. No 229, decolado aos 39, chame o controle Salvador na frequência no 20, decimal 80. 208, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Bruno 229, passa 1500 pés da EL. Bruno 229, contato radar na decolagem, se for via saída da EL, transição ótima para o nível 360. Da EL, ótima, nível 360, Bruno 229. Direita pro Israel? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Miami 251, chama agora o centro Recife 128-35, alterne 125-1. 122-35-1, chama 625-1. 129, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, ao PRN, 125, decimal 1. 2235, 251. Não, 3597, controle Salvador, sendo identificação desse trajeto, chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1013. Salvador, bom dia, azul 4040, me conta se era pronto. Azul 4040, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, vista no zero, vento variável e dois nós. Autorizado a alinhar e decolar, vista no zero, 4040. Chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 013. Telemetria ponto para o 060 e 13 na Afirmo, decolado ao 03, chame controle da presente no 208. 208, já. Controle Salvador, bom dia, o azul 4040, decolou Árvore Alerta. 4040, contato radar na decolagem, boa via sai da Árvore 1, na transmissão elétrica para o nível de voo 360. 360, Árvore 1, 4040. Torre Salvador é o 1471, a gente tem informação Foxtrot, posição 3 Lima, solicita autorização de tráfego. 1211 para cópia. 1211, obrigada. Pode voar, manda presente o 4040. Autorizado direto, Elefa, o azul 4040. Elefa 4040, graças. Então, 35, 1 no 7, está autorizado o procedimento a RNAV, pista no 0, após a posição pelo venador do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, altímetro no 0, no 4, reposto de Zocão, pista. O 9916, desça para 4000 pés, altímetro no 0, 1 no 4. 4000 no 0. Sete, vou pro de pilo, após pelo Serra Vitor 366, em área proibida, restrita na sua proa. Já sim, vou comprar agora 225. Já voltou na proa de pilo. Está 357, está sempre na área proibida? Negativo, já está voando pelo. Voando na proa 225, confere. Bora. Azul 4040, chama agora o centro Recife, 1228-8, ao término 1226-0. 228-260-4040, obrigado, bom dia. 162, descendo 160. Saia 62, bom dia, sendo identificação dessa via, chegada a bom, para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1014. 14 dia 050, 92. 9196 atingiu 4000. Voo 9996, reduz a velocidade 1970 nós, após pelo vem na prova do Serra Vida 366, desce para 2500 PEN, altímetro 1014, está autorizado para o procedimento terminado. PEN, descendo redução, desce 2500, vai voando para a Vida 366, voo 9996. Da 3517, chame torre 118, decimal 95. 3517, acho que está só. Salvador, bom dia, está 3517. Bom dia, está 3517, está para o estado, autorizado pouso, sistema 0, vento variável 039. Voo 9996, início de redução para a velocidade de aproximação, segue tráfego agora 5 milhas, Airbus 319, se reduzir. É, iniciando a redução. A 62V5 está autorizada, descida para 4.000 pés, altímetro 0.4. 4.014, 62V5. Utilizado, 9.996. 9.996, chama agora a torre